Feliz sábado a todos. Feliz sábado. O título da minha mensagem desta manhã diz assim: prega a palavra. Sabe que Paulo é um exemplo inspirador na Bíblia. Paulo é um pecador, ele persegue a igreja, ele não crê em Jesus, mas ele tem um encontro com Jesus. E Deus transforma a vida dele e Deus faz de Paulo um grande pregador. Mas a tocha da verdade que um dia Paulo tomou em suas mãos, ele passou adiante. E uma dessas pessoas para quem Paulo passou essa tocha da verdade foi Timóteo. E a Bíblia contém duas cartas para Timóteo. Vamos abrir a Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, no último capítulo, capítulo 4. E essas são as palavras de despedida de Paulo. Muito provavelmente, essas foram as últimas palavras que Paulo escreveu. Depois disso, a tradição cristã diz que Paulo foi levado ao imperador romano, defendeu o cristianismo diante do imperador de Roma. Seria como pregar a palavra para o Barack Obama. E Paulo vai e prega, e o resultado não é que o Barack Obama se converte, não é que o imperador romano se converte. O resultado é que o imperador manda arrancar a cabeça de Paulo. Paulo morre. Acaba a carreira de Paulo. Mas esse texto é o último, provavelmente, que Paulo nos legou. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Deus eterno e querido, Papai do Céu, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela está aberta e que nesta manhã possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. E a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo e Deus está dando um ministério para uma pessoa. Essa pessoa é Timóteo. Agora, Deus não dá esse ministério só para Timóteo. Deus dá o ministério de pregar a verdade a quem? A todos os que creem na verdade. E nem sempre pregar significa fazer um sermão público. Quando a gente vai para nossa casa, quem sabe a nossa mãe está doente, e a gente diz assim para ela: mãe, Deus ama a senhora. Apesar do sofrimento que você está passando, Deus ama você, Deus está com você aqui no teu quarto. Ora com ela, chora com ela, ama a tua mãe, honra a tua mãe. E assim você está pregando a palavra. É um grande engano a gente pensar que pregar é só aqui vir aqui na frente e falar, e ler a Bíblia, e explicar. Não, pregar é ensinar. Pregar é contar a verdade, amando, perdoando, seguindo a Jesus. Esse é um bom sermão. É bom que você tenha, carregue no teu coração o amor, a fé, o perdão, a verdade. E naturalmente você vai pregar. Você vai dizer para as pessoas que Deus as ama, que Deus cuida delas, que Deus salva elas. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. A gente deve então pregar, mas não é pregar assim o que a gente imagina, o que a gente acha, o que a gente pensa. Deus nos deu a missão de pregar o quê? A palavra de Deus. Então, quando o pastor prega, ou alguém que vem aqui na frente, seja homem, seja mulher, seja quem for, prega assim, a gente deve amar uns aos outros. Vocês têm que ter consciência de que essa palavra não é a palavra do pastor. Não é porque o pastor se sente melhor que os outros e ele pode assim dizer, ó, vocês amem uns aos outros, viu? Não! Essa é a palavra de Deus que Deus fala para o pastor e para todo mundo. Ele quer que o pastor ame as pessoas. Ele quer que as pessoas amem o pastor. Ele quer que os membros da família amem uns aos outros. Estão entendendo a questão? Não é porque eu estou falando, é porque Deus está falando. Da mesma forma, quando a gente ensina as pessoas, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí, às vezes, né, as pessoas abraçam a verdade do sábado e vão conversar com o chefe. Chefe, eu aprendi que eu tenho que guardar o sábado e eu tô indo lá na igreja. Aí o chefe fala assim, mas isso é fácil resolver. Como é que resolve? Ah, fala com o seu pastor pra ele te liberar. Como se a mensagem do sábado fosse a mensagem de quem? Do pastor. É o pastor que tá mandando os outros guardar o sábado? Peraí. Foi o pastor que escreveu os 10 mandamentos? Não foi. Os 10 mandamentos foram escritos há mais ou menos uns 3.200 anos atrás? Não foi o pastor que inventou. O pastor prega a palavra. E a palavra não é do pastor. A palavra é de Deus. É por isso que quando a gente prega a palavra, Deus transforma a vida. Porque ele tem poder de transformar a vida. Eu prego o perdão do pecado. Eu não tenho poder de perdoar pecados. Eu prego a ressurreição dos mortos. Eu não tenho como dar vida aos mortos. Eu prego a volta de Jesus. Eu não tenho como obrigar ele a voltar hoje. Mas eu prego porque é a palavra e é verdade. E é verdade de Deus. Aí ele diz assim, insta, quer seja oportuno, quer não. Insta é um verbo assim meio difícil, né? Meio diferente. Parece assim com insistir, mas não é exatamente a mesma coisa. E depois o próprio contexto vai explicar, né? Instar quer dizer falar, quer dizer corrigir, repreender, exortar, certo? É falar, é andar junto, é explicar. E é pra gente fazer o quê? Tudo isso com paciência, porque a verdade não entra na cabeça do povo da noite pro dia. Com longanimidade, tem que ter paciência pra pregar. A tua mãe tá doente, você tá pregando lá pra ela que Deus tá com ela. Mas às vezes ela não crê em Deus. E não é da noite pro dia que ela vai começar a crer. E aí você tem que trabalhar com ela com paciência. Mãe, agora a senhora tá doente, mas olha, vamos orar pela senhora. Quem sabe ela melhora. Passa um tempinho e diz, mãe, lembra? Olha, mãe, que dia você estava doente, Deus abençoou, a senhora tá bem agora. Vê como Deus é bom com a gente. Depois de um tempinho, ela começa a perceber. Você vai fazendo o trabalho com paciência, de repente você tá pregando a palavra pra tua mãe. Tô dando esse exemplo, mas você pode usar esse exemplo para pregar para os teus filhos, para pregar para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus colegas. Mas tem que ter paciência. Se não tiver paciência, cai por terra. Tem que ir devagar. Agora, além de paciência, tem que ter a doutrina, ou seja, tem que ter a verdade. É para pregar e é para pregar a verdade, como a verdade é sobre o sábado, sobre a presença de Deus na nossa vida em meio à dificuldade e sobre tudo. Qualquer coisa que a gente deve pregar, a gente deve buscar na Bíblia saber isso é verdade, então posso pregar. E assim a gente vai cumprindo a missão que Deus nos deu. Agora, Paulo faz uma profecia muito triste que cada vez mais se cumpre na nossa sociedade. Ele diz assim, haverá tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a verdade de Deus. Elas estão tão carregadas de preconceito, tão carregadas de falta de fé, tão escravizadas pelo pecado, pelo vício, sei lá pelo quê, que elas não querem nem ouvir. E a Bíblia diz assim, né, nesse texto, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não, eu não quero ouvir a verdade. E hoje, na nossa sociedade, nós temos muitas pessoas assim. Eu não quero ouvir a verdade que fumar destrói o meu corpo, que fumar me conduz ao inferno. E tem uma razão, porque eu quero fumar. É uma razão simples, né? Eu quero fazer, eu não tô nem aí se isso destrói a minha vida presente e tira a minha vida eterna. Porque só o que importa é agora. Eu tô com vontade agora. Vou fumar agora. E elas não querem dar ouvidos à verdade. Eu tô usando esse exemplo, poderiam colocar outros exemplos dentro dessa questão. Por que as pessoas querem roubar? Ela sofre o perigo de poder ir pra cadeia porque ela tá roubando, mas ela quer o dinheiro agora. Ela quer a droga agora. Ela quer as coisas agora. E em nome do agora, estão perdendo a eternidade. E é isso que está acontecendo agora. Enquanto as pessoas fazem isso, elas vão se entregando às fábulas, às mentiras. Porque a gente prega a verdade que se a gente não se arrepender do pecado vai se perder, mas tem muita gente por aí disposta a pregar o contrário. Por exemplo, o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina super interessante. Muito interessante a doutrina espírita, que em resumo diz o seguinte: se você não se arrepender dos seus pecados nessa vida, fica tranquilo, na próxima você resolve o problema. O máximo que vai acontecer se você fizer muito pecado aqui nessa vida, na próxima vida você vai vir um pouco mais doente, mas daí você paga o preço do que você fez de errado e depois você vai sempre, sempre pra frente, sempre crescendo, porque você vai ter a vida eterna. Isso é o que o espiritismo ensina. Ou seja, se você não se arrepende hoje, não tem problema. Olha que doutrina sedutora. E muitas pessoas estão dizendo assim: o espiritismo é maravilhoso. Que coisa linda o espiritismo. Ele mostrou a luz, a verdade, enganando as pessoas, para que elas não se arrependam dos seus pecados. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você se arrepende dos seus pecados, sejam eles quais forem, Deus perdoa você. Sabia disso? Se você botar a mão na consciência e dizer para Deus: Senhor, me perdoa porque eu tenho mentido pro meu filho, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu esposo, pra minha esposa. Se você está arrependido ou arrependida, Deus te perdoa. Só que tem o outro lado da moeda. Se você não se arrepende, você não tem perdão. Entende a questão? E por que que Deus quer que a gente se arrependa? Porque mentir é obra do diabo. Você quer que mintam pra você? É o que você quer? É ser enganado? Não é! Não faça pros outros o que você não quer pra você. Não minta. E essa verdade é uma verdade dura. Porque o ser humano tem essa natureza mentirosa. Que mente pros filhos, mente pro pai, mente pra mãe, mente pra esposa, mente pro amigo. Porque tem vergonha de dizer a verdade. Porque parece que a verdade é feia. Bonito é a mentira. E a gente vai pregando pro mundo que cada vez menos quer ouvir a verdade. E é por isso que Paulo fala nesse texto das aflições. Que no caminho de pregar a verdade, a gente tem que suportar aflições. Paulo não está falando uma coisa para Timóteo que ele mesmo não estava vivendo. Olha só como que esse texto continua. Abre aí a sua Bíblia. Continua lá em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. Paulo está falando aqui agora, e ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, ele não está amarrando uma pedra, um fardo, bem grande nas costas de Timóteo, dizendo assim: Timóteo, vai pregar para tua família, vai pregar para a comunidade, vai pregar lá no Picadão, porque lá o povo é duro e eles não querem ouvir. Mas eu tô aqui, ó, vida mansa. Não, Paulo diz: quanto a mim, eu preguei, eu completei a carreira, eu tô preso por causa do evangelho e eu sei que em breve eles vão me matar por pregar o evangelho. Eu tô disposto a morrer pelo evangelho. É assim que Paulo agia em relação a esse assunto. E por quê? Porque ele pregou a verdade. Porque ele instou com as pessoas, corrigiu as pessoas. Quer eles queriam ouvir, quer não queriam ouvir. Não importa. Paulo fez a parte dele. E a gente está fazendo a nossa parte? Paulo diz que ele guardou a fé. E Paulo sofreu muito no seu ministério. Paulo ficou doente. Paulo foi mordido por bicho venenoso. Paulo foi náufrago. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. E ele deixou de crer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso? A resposta é não. Ele não deixou. E você? Às vezes deixa de crer em Deus por causa dos problemas. Olha para Paulo. Olha para o exemplo dele. Combate o bom combate. Faz a tua parte. E o Senhor, reto juiz, separou uma coroa para dar para Paulo. Só que deixa eu contar a parte boa da história. Deus separou uma coroa para dar para cada um que amam a volta de Jesus. Eu tô pregando para uma igreja que ama a volta de Jesus? Sim. Olha só, se vocês amam a volta de Jesus, parem para pensar um pouquinho. O que, que Jesus vai fazer quando ele voltar? Ele vai destruir o pecado e levar o seu povo para o céu. Aqueles que lhe amam. Aí é o seguinte, o que, que é amar a Jesus? A Bíblia diz assim, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, amar a Deus, amar a Jesus, passa pela experiência de amar as pessoas. Concordam comigo? Certo? É uma parte do amor a Deus, é amar as pessoas. Porque se eu não amo nem as pessoas, quem eu vejo, como é que eu vou amar o Deus lá que eu não vejo? Isso é o que João diz. Então, olha só. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós amamos a volta de Jesus. Porque ele vai nos levar daqui para o céu, onde nós vamos nos amar eternamente. Sem morte, sem pecado, sem doença, sem miséria, sem nada de mal, ok? Agora o seguinte. Nós dizemos que nós queremos ir para o céu, onde nós vamos nos amar eternamente. Ok, a gente ama uns aos outros aqui dentro? Não faz nenhum sentido eu querer amar vocês lá no céu se eu não quero amar vocês aqui na terra? E enquanto Jesus não volta, qual que é o nosso dever como igreja? Amem uns aos outros. Amar as pessoas é fácil, sim ou não? Não é fácil. As pessoas têm defeito, as pessoas têm pecado, às vezes a gente não se dá bem com algumas pessoas. E a gente não tem que ser hipócrita. A gente tem que admitir o nosso problema. Porque é só assim que a gente vai poder se arrepender e dizer assim pra Deus, Senhor, nós temos pregado pro mundo, mas nos falta amor dentro da igreja. Perdoa a gente. Perdoa o pastor, perdoa cada um. E transforma a nossa vida. E assim Deus vai salvando a gente. E essa mensagem do amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter uns pelos outros, ela vai transformando os corações. E a gente vai cumprindo a missão de pregar para nossa mãe, pro nosso filho, pra nossa filha, pro nosso vizinho, pros nossos amigos, uns para os outros. E Deus vai me usando para salvar vocês, e Deus vai usando vocês para me salvar, e juntos a gente vai caminhando pro céu. E deixa eu dizer, o caminho pro céu é um caminho estreito. Não é todo mundo que vai para ele. Acaba com essa ideia, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Inclusive tem caminho que leva para o inferno. Inclusive a Bíblia diz que tem caminhos que parecem corretos, mas o fim deles é a morte. Então abre o olho, toma cuidado. Agora saiba de uma coisa. O caminho estreito de amar a Deus e de amar as pessoas, esse sim conduz ao céu. De verdade. E aqui nesta igreja, nós temos uma porta de entrada para o céu. Percebe o valor dessa igreja? Ela é um lugar simples. Ela não é o lugar mais luxuoso, mais rico que alguém possa imaginar. Mas onde está a graça de Cristo, ali está um lugar mais rico do que qualquer banco desse mundo. Porque no banco onde tem dinheiro, as pessoas querem devorar umas às outras. Que é cada um para si, não importa os outros. Vocês preferiam estar num banco nesse momento? Eu não preferia. E aqui dentro, Deus vai nos salvando do pecado para nos dar a vida eterna. Nessa manhã, a Márcia vai ter a experiência que todos nós ou já tivemos ou ainda vamos ter, que é a experiência do batismo. Porque quem crer e for batizado, será salvo. Aí alguém pensa assim, mas e se eu crer sem ser batizado? Bom, aí você não crê. Porque no que é que nós cremos? Nós cremos no Evangelho. E o que, que o Evangelho diz? Ide por todas as nações, fazei discípulos. Fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então se você não crê nisso, você não crê. Como é que vai ser salvo? Agora, se você crê, você pode ser batizado. Essa é uma das razões também porque nós não batizamos crianças abaixo da idade da razão. Tira a criança assim do peito da mãe e pergunta para ela assim, nenenzinho, você se arrepende dos seus pecados? A resposta mais elaborada que você vai receber é Gugu Dadá. Ela não sabe o que é pecado, o que é arrependimento, o que é uma nova vida, o que é se arrepender do egoísmo e viver o amor. Ela não sabe. É por isso que a gente não batiza ela. A hora que ela cresce, pá, tem 10 anos, 8 anos, 15 anos, 30 anos, a gente diz assim pra ela, querido, querida, você se arrepende porque às vezes você faz alguma coisa errada pra tua mãe, pro teu pai? Faz alguma coisa errada pro professor? Às vezes você briga com um colega, com um amigo, com um irmão dentro de casa? Você se arrepende disso? Aí a criança diz, eu me arrependo. Eu amo tanto a minha mãe e às vezes eu desobedeço ela, eu brigo com ela. Então essa criança que já entende que ela faz alguma coisa errada e que ela se arrepende para ser transformada, ela pode ser batizada. Sem essa experiência, não pode ser batizado. A Márcia já cresceu um pouquinho, né, Márcia? Já não é mais neném, né? E a Márcia é como todos nós, pecadora. Eu sou um pecador. E a Márcia estudou a Bíblia e que você encontrou na Bíblia duas verdades, pelo menos. A verdade do teu pecado e a verdade do teu Salvador, que carregou sobre a cruz os seus pecados. E Jesus não carregou só os pecados da Márcia na cruz. Carregou os pecados do Douglas, do Ezequiel, do William e de todos nós. Para nos perdoar, para nos salvar do pecado e nos fazer fiéis e felizes por toda a eternidade. Você quer ser fiel e feliz por toda a eternidade? Você quer amar as pessoas por toda a eternidade? É isso que você quer? Então comece desde já. Se arrependa daquilo que não é amor. Se arrependa daquilo que é transgressão, que é maldade, que é pecado. E se prepare, porque se você não foi batizado ou batizada ainda, você um dia entrará no tanque batismal dessa igreja para morrer para a vida que você está vivendo, para nascer para uma nova vida. Isso vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém.